eu não aturo mesmo. Comédia vacilação, psica traíra. Cresce o bando no bem dos irmão. Mas puta que se finge de santa. Madre Teresa de Calcutá. Teu passado é melhor ocultar, né? Machismo, feminismo, ela que não se valoriza. Me respeitou e o conceito é pra quem se prioriza. Eu quero cash money, eu quero cash money. Quem muito fala, pouco faz, só registrei. Tei, na disposição, só cola irmão. Segura menino, sua emoção. Mortal combate, o jogo é hard, levada múltipla dicção. Vejo a inveja de cantinho. Sempre mais verde a grama do vizinho. Sim. Tamo tomando de assalto, quem não é visto não é lembrado. Se entra no meu caminho, teu futuro virá passado. Caverna do dragão se diferencia do óbvio. Molhando as calcinhas e nunca os olhos. Lombrou, não corre não pra não morrer de costa. Que quem atira tem mira que já tá bem disposta. Admire e aposta, nós engatilha e já pira quem gosta. Sem MC Shaquille e sua rima bosta. Plau, isso é a caverna neguinho. Na rima interna que entorta a perna dos pela neguinho. Eu vim chato tipo spam na timeline. Pato, eu tô no clã que espanco seus fãs nas punchline. Isso é estética, é métrica, é técnica. O grave bate forte nos popete até trincar. Cê quer trocar, se tu se tocar, se tu pipocar, jorra sangue. Meu flow a cara, o seu é bang bang. Iratatata na caraça. Chega devagar, senão vai tomar e vai tombar só a carcaça. Não vem fazendo graça, que tu não passa. Metáfora não é brinquedo, então meça suas palavras, parça. Esses caras que não rima nada, fala mal por trás e não nega. Na frente me chama de niga, citando acima do Nog. Pra mim cê não passam de noob, nunca vão chamar minha atenção. Pede o mic pra fazer freestyle e da próxima vez eu te respondo. Macaco não mata macaco, então deixa eu te passar qual é a minha visão. Macaco só mata macaco se esse macaco for de imitação. Macaco do pelo dourado que é denominado de mico leão. Please don't touch my nigga, faço punchlines pra vida. Isso é clássico internacional, PSG e Barça. Por SG não passar, por lá cê vê desgraçar. Madrugada pra seu sudo pique afrodescendente. Eles são do pique afrodite, ainda querem uma mina com uma grazi massa fera. Mas que massa fera, olha o que minha raça gera. Aqui a massa altera com as minhas linhas. Tão xerap menininhas, na flipa do MZ te amassa fera. Levada, levando, levante, leveza do ser incomum. Eu trago, traz gente tragada de ar que retorna e reforma mais um. Canto encantado, encantado, encanto, cadência forjada que com mini flow. Dois versos batidas, um mic plateia, conjunto de ideias, sintetiza em show. Let's go, fica de pá, fica de graça, traçando traçante que passa. Meu passa, disfarça, não faça tempestade em copo d'água, para. E vê que repara, pode ser bom, que pode virar. Que o fato de eu fazer meu take sem corte, cacete, serve de incentivo pra eu ainda fumar. Pra quem respirar, a vontade dá e passa, vem da verdade, culpade. Disseram pra mim que só bate tua parte, reparte num tempo que balance a bunda. Sem graça igual buçunda, com a rima vagabunda. No ato do acerto, mal do galo preto, é só pensar em macumba, tumba, laca, tumba. Quando eu faço verso, as Maria, vão sair da tumba. Rebola sentando no tempo, velas como o vento de desigual bomba. Remédio perfeito, te deixa no jeito, mandando a real. Para, cê tá mal, para, cê tá mal. Volt, dono zero, volt, rimar no coach, that's all folk. Sem competição, sou seleção, fuzil em modo repetição. Tiro na cara de abino, que eles driblem do Messi no Playstation. Rola a bola, papalego, decola, eles ouvem bibi. Sente a marola, rio, toca, anestésico, ópio, tecnológico. Mercel, fã, foco, chuva, negro, Nagasaki. Um muçulmano fumando crack, improvável, Cavernex, man. Marvel, funkeiro, Brian De Palma. Intocável, maquiavélico, soça. Tomando o que é nossa força, peita o respeito, lado de cada poça. Tiro pra caralho, não é nem otário, não sou Neymar. Sou Romário, foda-se atalho. Moço, eu tô no raio, me chame de Raiden, morte lhe cai bem. Hadouken, só jogava com quem? Caverna espanca, choque do Blanca. Professor Xavier invadindo seu intelecto. Suga energia da cidade, Electro.